outra manhã no Queens. Café da manhã, muffins. No noticiário eles falam de mim. Você viu a Mary Jane naquele jeans? Eu sei que tá meio ruim, faltando o bom e velho Jim. Mas a gente sempre dá o nosso jeitinho. Então te amei, não fica assim. Vou tá mentindo se eu te disser que eu tô bem. E que eu também não tô sentindo a falta do tio Ben. Eu errei várias vezes com você. E hoje já não posso me arrepender. Meu tio me ensinou que meus grandes poderes trariam grandes responsabilidades. Mas não me ensinou que meus grandes amores partiriam e deixariam grandes saudades. E eu tô ligado que é estranho um jovem nessa idade tá enfrentando a bandidagem aqui nessa cidade. Só não duvide se eu disser que tenho capacidade. Eu vou provar pra eles que eu sou um herói de verdade. Fui embora sem avisar, mas não precisa se preocupar. Tô sem hora pra chegar. Ser o que é o mundo pra salvar. Mas já já eu tô de volta ao lar. Eu tô de volta ao lar. Eu tô de volta ao lar. Esperando o JJ, paga 8 fotos. Dando uma costa no do Toque Topos. Entregando pizza, estão de moto. Com a fotografia, tá que manda o foco. Dizem que eu tô meio elétrico. Tô na puberdade, então até que eu tô evitando choques do Electro. Pra ver se eu soluciono o mistério. Do que as bandas continuam vindo. Eu já tô achando que isso é masoquismo. Fim de cabeça, todos na teia. Fico com um chifre maior que o do rinho. Tô rindo, ouço um grito de socorro. Tô indo, tô indo. Amigo da vizinhança, salvo o dia de novo. Como picada de escorpião, consigo sentir o veneno que protege essa população, mesmo sendo tão pequeno. Um abutre voando pro New York, brigando com a aranha pra ver quem é mais forte. Meus vilões hoje tão sem sorte, que eu vim com sede de justiça sem ter minha morte. E é muita pressão, mas eu não posso deixar de sorrir. Porque nesse mundão tantas crianças se espelham em mim. Fui embora sem avisar, mas não precisa se preocupar. Tô sem hora pra chegar, mas já já eu tô de volta lá.